Capítulo 15 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 15. E agora, entre roseiras que rebentam e vinhas que se vindimam, já 5 anos passaram sobre Tormes e a Serra. O meu príncipe já não é o último Jacinto, ponto final, porque naquele solar que decaíra, correm agora, com soberba vida, uma gorda e vermelha Teresinha, minha afilhada, e um Jacintinho, senhor muito da minha amizade. E pai de família principiara a fazer-se monótono pela perfeição da beleza moral, aquele homem tão pitoresco pela inquietação filosófica e pelos variados tormentos da fantasia insaciada. Quando ele agora, bom sabedor das coisas da lavoura, percorria comigo a quinta em sólidas palestras agrícolas, prudentes e sem quimeras, eu quase lamentava esse outro Jacinto que colhia uma teoria em cada ramo da árvore e, riscando o ar com a bengala, planeava queijeiras de cristal e porcelana para fabricar queijinhos que custariam 200 mil réis cada um. Também a paternidade lhe despertara a responsabilidade. Jacinto possuía agora um caderno de contas, ainda pequeno, rabiscado a lápis, com falhas e papeluchos soltos entremeados, mas onde as suas despesas, as suas rendas se alinhavam, como duas hostes disciplinadas. Visitara já as suas propriedades de Montemor, da Beira, e consertava, mobilava as velhas casas dessas propriedades para que os seus filhos, mais tarde, crescidos, encontrassem ninhos feitos. Mas onde eu reconheci que definitivamente um perfeito e ditoso equilíbrio se estabelecera na alma do meu príncipe, foi quando ele, já sabido daquele primeiro e ardente fanatismo da simplicidade, entreabriu a porta de Tormes à civilização. 2 meses antes de nascer a Teresinha, uma tarde, entrou pela Avenida de Plátanos uma chiante e longa fila de carros, requisitados por toda a freguesia e acoculados de caixotes. Eram os famosos caixotes, por tanto tempo encalhados em Alba de Tormes, e que chegavam para despejar a cidade sobre a serra. Eu pensei, mau, o meu pobre Jacinto teve uma recaída. Mas os confortos mais complicados que continha aquela caixotaria temerosa foram, com surpresa minha, desviados para os sótãos imensos, para o pó da inutilidade. E o velho solar apenas se regalou com alguns tapetes sobre os seus soalhos, cortinas para as janelas desabrigadas e fundas poltronas, fundos sofás, para que os repousos, porque ele suspirara, fossem mais lentos e suaves. Atribuí esta moderação à minha prima Joaninha, que amava Tormes na sua nudez rude. Ela jurou que assim o ordenara ao seu Jacinto. Mas, decorridas semanas, tremi. Aparecera, vindo de Lisboa, um contramestre com operários e mais caixotes para instalar um telefone. Um telefone em Tormes, Jacinto. O meu príncipe explicou, com humildade. Para a casa de meu sogro, bem fez. Era razoável e carinhoso. O telefone, porém, subtilmente, mudamente, estendeu outro fio para Valverde e Jacinto, alargando os braços, quase suplicante. Para a casa do médico, compreendes? Era prudente, mas certa manhã, em Guiães, acordei aos berros da tia Vicência. Um homem chegara, misterioso, com outros homens, trazendo arame para instalar na nossa casa o novo invento. Sossequei a tia Vicência, jurando que essa máquina nem fazia barulho, nem trazia doenças, nem atraía as trovoadas. Mas corria Tormes. Jacinto sorriu, encolhendo os ombros. Que queres? Em Guiães está o boticário, está o carniceiro, e depois estás tu. Era fraternal, todavia pensei. Estamos perdidos. Dentro de um mês temos a pobre Joana a apertar o vestido por meio de uma máquina. Pois não. O progresso, que a intimação de Jacinto subir a Tormes a estabelecer aquela sua maravilha, pensando talvez que conquistara mais um reino para desfiar, desceu silenciosamente, desiludido, e não avistámos mais sobre a serra a sua hirta sombra cor de ferro e de fuligem. Então compreendi que, verdadeiramente, na alma de Jacinto se estabelecera o equilíbrio da vida, e com ele a gran ventura, de que tanto tempo ele fora um príncipe sem principado. E uma tarde, no pomar, encontrando o nosso velho grilo, agora reconciliado com a serra, desde que a serra lhe dera meninos para trazer às cavaleiras, observei ao digno preto, que lia o seu fígaro, armado de imensos óculos redondos. Pois, grilo, agora realmente bem podemos dizer que o senhor D. Jacinto está firme. O grilo arredou os óculos para a testa e levantando para o ar os cinco dedos em curva, como pétalas de uma tulipa. Sua Excelência brotou. Profundo sempre o digno preto. Sim, aquele ressequido galho de cidade plantado na serra, pegara, chupara o húmus do torrão herdado, criara seiva, afundara raízes, engrossara de tronco, atirara ramos, rebentara em flores, forte, sereno, ditoso, benéfico, nobre, dando frutos, derramando sombra. E abrigados pela grande árvore e por ela nutridos, 100 casais em redor a bendiziam. Fim do capítulo 15.